Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Fafi Prado falando aqui. Estou te convidando para mais uma roda de conversa. Pega teu cafezinho, pega teu chazinho e vem pra roda com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá que hora for que você esteja conosco neste bate-papo em diáspora. Eu sou Cláudio Gomes, de Inquimpa. Olá, amores, amoras. Começando aqui com os meus parceiros, né? Dando um olá também para todos que já nos acompanha aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura, encontros e redes. E para você que já cola aqui, você já sabe que eu sou Joyce, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, como bem disse o meu amigo Cláudio. E bora lá para mais uma gira, para mais um dia aqui de terreiro, para mais uma dose de garrafada, que hoje está aqui com a gente uma convidada espetacular, que é Paola Prandini, que é doutoranda e mestre em Ciências da Comunicação, com especialização em Gestão da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e jornalista pela Faculdade Casper Libero. Pesquisadora, visitante da Witwatersrand University na África do Sul e na Universidade Eduardo Mondlane em Moçambique. É cofundadora do negócio social Afroeducação, sócia fundadora e diretora cultural da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais e Educadores Comunicação, onde também atuou como coordenadora do grupo de estudos em Educomunicação e Relações Étnico-Raciais e ainda integra o Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Dê o seu salve aí, querida Paola! Olá, olá, super obrigada pelo convite, obrigada por me permitirem, né, estar nesse espaço, dividir essa roda com vocês. É realmente um grande prazer estar distante, porque nesse momento falo de Joanesburgo, da África do Sul, mas ao mesmo tempo me senti muito perto, né, já que as tecnologias nos possibilitam esses encontros e esses reencontros para que a gente possa se sentir um pouco mais fortalecida. Então, agradeço muito pelo convite e pela abertura aqui a esse diálogo. Querida Paola, nós é que agradecemos de você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no nosso terreiro. Enfim, é uma alegria muito grande te receber. E o nosso tema de hoje, roda a vinheta, querido príncipe Emerson Ramos. E aí, Branquitude? Eu vou passar a palavra para a Fafi Prado, né? Para ela já começar aqui a bulir, a partir desse espaço, né? Ela sendo uma mulher branca, o que é bulir sobre esse tema, né? Aqui com a nossa querida e espetacular convidada, Paola Prandini. Bora lá, Fafi? Bora lá, que já passou da hora da gente colocar na roda esse tema, né? Não? Paola, querida, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tenho mil questões. Na verdade, falaria aqui um dia inteiro sobre o assunto, mas vamos começar, começando pelo começo, que é falar do desconforto que a branquitude sente em discutir a branquitude, né? É possível a gente discutir a branquitude estando numa zona, né, de conforto? Quer dizer, a minha pergunta é, será que nós topamos o confronto e não o conforto? Só para começar o bulimento aqui. Pois é, Fafi, acho que você traz, né, aqui uma questão que é crucial, né? É crucial para nós, enquanto pessoas brancas, nos questionarmos, né? Nos fazermos essa pergunta. Até que ponto que realmente nós estamos dispostas, né, enquanto pessoas brancas, a sair da nossa zona de conforto, né, a furar a nossa bolha de privilégios que é construída a partir dessa ideologia, né, dessa construção social dominante, que é a branquitude. E eu acredito que é um desafio que se coloca não só agora, né? Esse não é um desafio que começou hoje, que começou neste momento na vida da gente, pelo menos não na minha e na sua, e também é um desafio que se colocou enquanto algo que, na verdade, está para além de uma mero pacto, né, social e pessoal, mas ele também precisa ser encarado enquanto uma quebra de um pacto narcísico, né, usando o conceito da professora Maria Aparecida Bento e da professora Iraí Caroni, né, que organizaram Psicologia Social do Racismo, esse livro brilhante e fundador das discussões de branquitude no Brasil. Então, essa quebra do pacto narcísico na nossa, né, na esfera da nossa vida social, mas também nas nossas outras identidades, né, seja na identidade, né, que a gente carrega enquanto parte de uma família, enquanto parte de uma empresa, enquanto parte de uma escola, enquanto parte de uma igreja, de uma outra organização religiosa qualquer. E esse desafio, ele é extremamente difícil de ser encarado por pessoas que, primeiro, sequer compreendem, né, a diferença enquanto motor das nossas construções para a equidade, né, das nossas construções para uma justiça social e, obviamente, racialmente demarcada e também demarcada por gênero, mas que se coloca também enquanto pauta urgente, né? Enquanto pauta que já deveria estar sendo respondida desde os tempos, né, da colonização, mas que não foi. E acho que aqui a gente tem agora, né, mais esse espaço para poder fazer essas discussões, para poder nos comprometermos em olhar para a nossa brancura a partir da crítica que nós temos que fazer enquanto, né, pessoas humanas que estão em sociedade em relação a como essa brancura, né, aqui ligada à cor da pele, né, ela nos possibilita o acesso e a reificação da branquitude. Aqui, então, entendida enquanto esse sistema ideológico, né, hegemônico, que faz com que pessoas brancas tenham mais acesso a oportunidades e privilégios numa sociedade como o Brasil, né, a nossa maior diáspora africana e a nossa maior população negra fora do continente africano, e isso precisa ser entendido enquanto parte da nossa realidade e não necessariamente enquanto mimimi. Olá, seja bem-vinda, Paola. Você já começa bulinando geral. É isso mesmo. Como é que nós vamos fazer para tirar esse pensamento do branco, do branquismo e a branquitude, tirar ela dessa estrutura que tornou branco a metáfora do poder, como já diz o James Baldwin? Como é que nós vamos confrontar no dia a dia esse sofrimento? Porque para nós negros é um sofrimento. Todo dia fica sendo olhado dentro de uma farmácia porque você está procurando remédio e, por exemplo, você é como eu, que usa óculos e aí tem que procurar direitinho. Esse sistema opressor que encontra nas pessoas negras o mal, que não denuncia o branquismo. Vou comentar, né, porque assim, é muito bacana, Paola, como você traz, e esse bulimento também que a Fafi coloca, né, porque isso me faz lembrar um pouco, que eu gostaria de ler aqui para vocês, um trecho do livro da doutora Rob DiAngelo, White Fragility, que é o seguinte: a menor dose de estresse racial é intolerável. Frequentemente, a simples sugestão de que ser branco tem um significado faz disparar uma gama de respostas defensivas. Isso inclui emoções como raiva, medo e culpa, além de comportamentos tais como silêncio e retração da situação indutora de estresse. Essas respostas trabalham para restaurar o equilíbrio branco, na medida em que repele o desafio, reinstalam nosso conforto racial e mantém nosso domínio no interior da hierarquia racial. Classifico esse processo como fragilidade branca. Embora seja acionada pelo desconforto e pela ansiedade, a fragilidade branca nasce da superioridade e do direito. Ela não é fraqueza por si. Na realidade, é um meio poderoso de controle racial branco e de proteção das vantagens brancas. Aí, querida, sabe, quando você traz toda essa colocação, quando a Fafi já começa com esse bulimento, sabe, e quando eu trago isso da doutora Rob D'Angelo, eu pergunto aqui, pra roda, quais são as propostas? Quais são as propostas? E aí, branquitude, né? Quais são as propostas? Quais são as propostas para a gente, de fato, aniquilar ou, pelo menos, começar a rachar esse espelho narcísico? Quais são as propostas para a gente aniquilar ou, pelo menos, rachar para criar as mudanças? Quais são as propostas? E aí, branquitude? É isso que eu devolvo à roda. Bom, o que vocês colocam é bastante desafiador, né? Tanto o Cláudio quanto o Joyce... quando fazem, né, esses questionamentos, e Joyce traz um outro livro, né, fundamental para a discussão crítica à branquitude, que é o livro da Robin D'Angelo, né, White Fragility, a gente vê o quanto que o buraco é lá embaixo, né? Então, assim, a gente realmente precisa de uma série de ações que aconteçam em paralelo para poder garantir minimamente, né, um avanço a essas discussões críticas à branquitude e que essas discussões, então, se tornem também práticas, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com a ideia da praxis, essa teoria que faz sentido e que ecoa na vida da gente, no dia a dia da gente. E para isso, eu não vejo uma outra maneira que não seja, né, um caminho paralelo entre o campo da pessoa, né, a estrutura, a identidade da pessoa física, vamos dizer assim, eu, Paola Prandini, enquanto ser que existe nesse mundo e que está demarcada por uma série de marcadores sociais da diferença, usando aqui a ideia da professora Laura Moutinho sobre os marcadores. Então, essa é uma perspectiva. Um outro pilar ou uma outra perspectiva é a maneira como eu lido, né, com a sociedade, como eu me coloco nessa sociedade, como eu me coloco no coletivo, na comunidade. E uma outra maneira ainda é a forma como eu busco desconstruir a branquitude enquanto instituição, a partir das instituições da qual eu faço parte. E aí, obviamente, dependendo, né, da pessoa branca, ela vai ter maior ou menor possibilidade de alterar essa instituição, de alterar os caminhos, as estratégias, né, o modus operandi de uma determinada instituição. Então, basicamente, a gente tem que olhar, né, para a esfera pessoal, para a esfera comunitária e para a esfera institucional. As três caminhando juntas, interseccionalmente, até porque nós não somos uma coisa só, carregamos múltiplas identidades, por isso a abordagem também múltipla. Nesse sentido, eu acredito que dentro, por exemplo, de um caminho, né, que eu mesma fiz, e óbvio que o meu caminho, ele é um caminho que muitas pessoas talvez não se dispusessem a fazer, porque eu, né, faço esse caminho já há mais de 15 anos, então há mais de 15 anos que eu me dedico, né, a pensar a minha própria branquitude dentro das minhas relações pessoais, dentro das minhas relações profissionais, e a partir daí sou cofundadora de uma organização como a Afroeducação, que busca, né, contribuir para as mudanças, né, de comportamento, as mudanças culturais, as mudanças sociais ligadas à equidade racial. E esse eu concordo e sei, né, tranquilamente que não será o caminho que todo mundo, né, que todas as pessoas brancas irão seguir, mas... De qualquer forma, qualquer pessoa branca, qualquer que seja ela, né, ela pode, dentro dessas instâncias, olhar para si mesma, refletir sobre a sua história, pensar como que essa história se deu, né? Quais foram as dificuldades que ela teve, por exemplo, para acessar a universidade? Quais foram as dificuldades que ela teve quando ela estava na escola? Havia algum questionamento que era feito em relação à cor de pele dela, em relação a outras marcas fenotípicas que ela carrega nesse corpo e que fossem marcadas, né, pela questão racial, pelo pertencimento racial dela? Isso em termos pessoais já é um início. Junto disso, essa pessoa também vai precisar começar a se questionar em relação a como que essa sociedade a vê. Né? Como que essa sociedade a vê? Como que a polícia, né, a organização, a instituição policial militar brasileira olha para aquele corpo? Ela olha para aquele corpo enquanto um corpo que é potencialmente lido enquanto criminoso? Ou ela olha para aquele corpo enquanto um corpo que é potencialmente lido enquanto vítima? Nós, enquanto pessoas brancas, de uma maneira geral, somos lidas enquanto corpos de pessoas vítimas, de pessoas vítimas que sofrem crimes cometidos por pessoas não brancas, principalmente pessoas negras, porque essas sim sofrem hoje, e, né, historicamente, um genocídio em curso. E na terceira esfera que eu trouxe, né, enquanto instituição, enquanto quebra dessa branquitude, desses pactos da branquitude nas instituições, o quanto que eu, enquanto profissional, posso, né, contribuir para que essas mesmas reflexões sejam feitas dentro das instituições, no lugar onde eu trabalho, na escola que o meu filho frequenta, né? Ou o médico que eu acesso. Quantos médicos e médicas negros e negras eu conheci ao longo da minha vida? Será que eles não se tornaram médicas e médicas porque eles não se esforçaram, porque eles não estudaram? Ou será que de fato existe, né, algo chamado racismo e, em paralelo, privilégio branco, branquitude, que fez com que a maioria, né, esmagadora da medicina fosse formada por pessoas brancas? Acredito que um super filme para ser assistido, que está no Netflix, dirigido por Jefferson D, e que traz essa discussão, é o M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Busquem assistir a esse filme se ainda não fizeram, porque esse filme ele vai tocar, né, dentro dessas perspectivas, não só da discussão emergencial sobre o genocídio da juventude negra em curso no Brasil, como também sobre os privilégios que a branquitude, né, ela nos cede desde o nosso nascimento, e como que ela então nos coloca e nos posiciona em determinados lugares sociais que parecem que sempre foram os lugares que nós, enquanto corpos brancos, teríamos o direito e quase que o dever de ocupar. Né, sem questionar, sem pensar duas vezes, sem ter as mesmas dificuldades que um corpo negro. E por fim, eu também gostaria de relembrar que essas mesmas reflexões, né, que precisam ser feitas por nós, pessoas brasileiras, também são reflexões a serem feitas em todo o globo terrestre, inclusive aqui em África. Porque as Áfricas contemporâneas nos mostram o quanto essas reflexões também são necessárias, mesmo em países de maioria esmagadora negra. Né? O Brasil não tem uma maioria esmagadora negra, estamos falando de um país de 56% de população negra autodeclarada. Aqui em África, a porcentagem é extremamente maior, é 90%, acima de 90%. No entanto, ainda assim, essas discussões em torno da branquitude são pertinentes. Por quê? A branquitude, ela caminha de mãos dadas com a reificação, com a reafirmação, com a supervalorização das colonialidades. E não se pode desatar esse nó se nós não pensarmos o que é viver em uma sociedade decolonial ou pós-colonial. Né? Como construir uma sociedade decolonial quando ainda essas sociedades decoloniais não nos parecem fáceis de serem estabelecidas, porque de fato não são, são complexas, né? E os seres humanos são complexos. Então, quando a gente também olha para essas questões da branquitude, precisamos também lembrar que nós não estamos falando de uma pessoa só. Nós não estamos falando apenas da Paola, nós estamos falando do sistema e nós estamos falando de um grupo populacional representado pela Paola também, né? Porque não é toda pessoa branca que automaticamente será racista, da mesma forma que também não é toda pessoa em África que compreenderá, né, as marcas e as feridas coloniais que ainda estão vivas aqui nesse continente. Porque somos seres complexos. E é dentro dessa complexidade que não existe uma receita pronta. Não existe um caminho, né, já definido sobre o qual nós pudéssemos caminhar e fazer com que, quem sabe, né, até o final do ano, essas questões fossem resolvidas e que o Cláudio, por exemplo, pudesse ter a liberdade e o direito de circular o tempo que ele quisesse na farmácia. Com processos educativos frequentes, permanentes, né, processos educativos que nos capacitem, que nos coloquem a fazer as reflexões necessárias no âmbito pessoal, no âmbito da comunidade e no âmbito institucional, para que a gente possa realmente, a partir, né, de toda essa soma de reflexões, fazer com que a estrutura seja revolucionada, e por isso que eu acredito na importância das micro-revoluções. É com essas micro-revoluções somadas que a gente poderá chegar um dia e falar, pois é, conseguimos avançar, né? Estamos avançando. Estamos em momento de mudança de paradigma nesse momento. E esse paradigma só será mudado quando todas essas pessoas se colocarem a fazer essas reflexões em todas essas esferas. Oi, que bom ouvir essa declaração, Paola. É bom ouvir isso porque quando a gente se pergunta, e aí, branquitude? A maior parte das vezes as pessoas fogem da discussão e usam aquele termo que eu já não falo mais, que é fico imitando gato, mimimi. Aí elas ficam dentro das suas próprias peles e não se expande para entender o sistema como as controla e as domina e faz com que elas fiquem repetindo apenas o racismo. E diante disso, eu penso que as mudanças e essas micro-mudanças e essas micro-consciências, no sentido de um futuro bem melhor e onde o preconceito esteja sendo minimizado a cada dia, eu penso que então são os nossos corpos. A nossa presença negra em todos os lugares. Esse é o confronto que a gente tem que fazer no dia a dia. A nossa existência é um confronto, né? Eu me lembro de alguma coisa que parece que é a prece do Frantz Fanon, que é mais ou menos assim. Ó, meu corpo, faça sempre de mim um homem que questiona. É isso, sabe? Eu amo quando a gente vai falar sobre esse tema e vem pessoas que de fato trazem propostas. Mas infelizmente, Paola, né? Infelizmente, isso ainda é muito pouco dentro da nossa sociedade. E sobretudo, eu só posso falar de Brasil porque é onde eu vivo, né? É onde eu estou aqui há 46 anos. E aí, quando você traz essas propostas, sabe? Quando você vê alguns teóricos, né? Espetaculares teóricos. E assim, gente, quando eu falo teóricos, não são pessoas que só ficaram escrevendo e criando e pensando, não. São pessoas que foram pro front, como o exemplo aí que o Cláudio traz, que é Frantz Fanon. E quando você também traz, né? Porque o Cláudio traz o Frantz Fanon, e quando você também traz, que a gente, é preciso que a gente veja e discuta esse tema, né? Inclusive em África, e você traz a colonialidade, é sobre isso que nós estamos colocando o tempo inteiro, sabe? Dessa estrutura desgranhenta, desgraçada, epistemicida, semiocida, genocida, que afeta os nossos corpos, corpas, corpes, o tempo inteiro, né? Criando em nós, em corpos negros, afrodiaspóricos, o auto-ódio, né? E dando aí esse lugar, né, que eu também acho muito cômodo, né? De uma branquitude brasileira, né, que também fica nesse lugar de me ensina, ah, me ensina. E acho espetacular, amada, quando você vem com as propostas, que é nesse lugar de que o racismo, gente, não é só chamar, não é só xingar uma pessoa, um corpo preto, preta ou pretes, sabe, de alguma coisa, não. O racismo, ele não é só moral, ele é estrutural, e ele está nessas esferas que Paola colocou aqui, tão bem colocado. Enfim, acho espetacular quando vem as propostas, porque é assim, gente, não tem mais desculpa, não tem mais desculpa, não. Bora lá, bora pra frente, a gente tá no século XXI, bora pra frente. É isso. Olha, eu espero que o bulimento esteja muito bom hoje, porque, amados, amadas, amores, amoras, é muito trabalho. Mas bora lá, daqui a pouco a gente volta. Mulheres fortes, empoderadas, destemidas, somos guerreiras, pretas de Nzinga. Fortes, contundentes, determinadas, parceiras coligadas, de longa estrada. Vem de longe nossos passos, nossa história é propagada, vozes ao alto, pelos feitos de Teresa Benguela. Afro-latina, caribenha, África amada, por todo canto, o episódio da diáspora. Em várias bandas sua cultura se incorpora, se revelar, se unir, marchar. Desde 92 a tradição continuar, com a marcha das mulheres, o nosso tombamento, a geração do arrebento, do empoderamento, seja em qualquer área, luta pelo poder, uma sobe e puxa a outra, assim que tem que ser. E se lutar é nossa sina, só unidas vamos vencer. Somos afro-latinas, mulheres fortes. E se lutar é nossa sina, vamos vencer. Somos afro-latinas, mulheres fortes. Afro-latino-americana e caribenha. Afro-latino-americana e caribenha. Afro-latino-americana e caribenha. Afro-latino-americana e caribenha. Sendo uma preta brasileira, eu resisto. Dura como uma rocha, meu papel conquisto. Melhor definição, uma dona indecifrável. Sou o enigma da esfinge inviolável. Sempre com as minhas contra a tirania fascista. O frenesi da corrente afrofuturista. Nosso heroísmo vai muito além da melanina. Reputação com valentia, riqueza feminina. Destaque que cintila, transparece na vida. A consequência da vivência adquirida. O fim de todas as violências, esse é o ponto de vista. A batalha da mudança na mente machista. Por nosso estilo de ser, não ser apropriado. Estética não exótica e sim com significado. Nossos turbantes, nossas coroas de rainha. Somos da realeza, mulheres afro-latinas. E se lutar é nossa sina, só unidas vamos vencer. Somos afro-latinas, mulheres fortes. E se lutar é nossa sina, só unidas vamos vencer. Somos afro-latinas, mulheres fortes. Ouvimos Afro-Latinas, música que compõe o álbum lançado em 2018 com o mesmo nome. Quem manda a rima é Vera Verônica, mantenedora de abrigo infantil, pedagoga, empreendedora e consultora nas causas de direitos humanos. Vera Verônica sempre encontrou no rap a força necessária para lutar contra tudo o que parecia injusto. Desde o começo dos anos 90, a cantora é tida como voz ativa na história do rap nacional e inspira gerações de mulheres que se dedicam ao estilo musical. Olha, Amades, se vocês ainda não conhecem esse álbum, olha, eu super recomendo porque é espetacular! E está disponível nas plataformas. Gente, bora lá, não perca tempo. Vão ouvir porque é demais. Olá, meu nome é Nazarena e desde aqui de Foz do Iguaçu, escuto a rádio Diásporas, o color de nossa cultura entre encontros e redes. Alô, ouvintes do Diáspora, cor da nossa cultura, eu sou Tati Damasceno e estou aqui para passar um recadinho para vocês. A vacina já chegou sim, mas nem todos conseguiram ser imunizados ainda. Então nós temos um calendário a percorrer com muitas idades. Então nós temos que aguardar em casa, quem puder, quem precisar, fique em casa, usem o álcool em gel, máscara, né, sempre ali, se assegurando de não ser contaminados. Nós precisamos preservar a nossa vida. Tamo junto, galera! Diáspora. E hoje estamos aqui com a nossa espetacular Paola Prandini, bulindo aqui sobre aí, branquitude. Já bulimos bastante, já nos exaltamos, já colocamos aqui amor, paixão, corpo nos nossos bulimentos. E agora, indo para as nossas considerações finais, eu gostaria de passar a palavra para a nossa querida convidada, até mesmo para que ela comente, né, tudo que foi colocado na minha última fala e mesmo na fala do Cláudio. Enfim, também para a gente aproveitar aqui até o último instante. Então bora lá, o terreiro é seu, pode vir, pode comentar a respeito do que eu coloquei, a respeito do que o Cláudio colocou. E Fafi, logo em seguida, se você também se sentir convidada, bora também já indo para nossas considerações finais. É isso. Bom, agradecer, né? Agradecer e abraçar, como diria a Fabiana Cosa. Foi um super, enfim, privilégio poder estar nessa conversa com vocês, né? Ser bulida dessa forma. Junto de vocês, e acredito que essa é uma gotinha no oceano, né, de tudo que a gente ainda precisa dialogar, refletir, sentir as dores necessárias para fazer essa transformação, seja do que, né, do lado que for que a gente tiver do balcão, mas que sejamos, né, pessoas fortalecidas e que nos entendamos também enquanto pessoas que não estamos sozinhas, né, nessa luta, e que juntas, juntos e juntes, realmente nós somos mais fortes. E nesse sentido também faço um convite para que vocês conheçam, né, se ainda não conhecem, os Diálogos para Não Passar em Branco, esse programa realizado pela Afroeducação em parceria com o Instituto Ela Criações Educativas, né, moderado, idealizado, moderado por mim e pela Ana Helena Passos, também pesquisadora, né, de branquitude no Brasil. E nós já, desde o ano passado, né, fizemos já uma série, esse ano já é a segunda edição desses diálogos, com convidadas, pessoas convidadas de diferentes origens, diferentes, né, orientações sexuais, diferentes pertencimentos de gênero, de raça, e que trazem múltiplos olhares em torno de como a branquitude afeta a vida da gente, né, nas mais diferentes formas. Então fica esse convite para que a gente possa, né, continuar esse diálogo. Basta acompanhar a Afroeducação nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, né? E lá vocês podem acompanhar todos os diálogos que já aconteceram e também os diálogos que ainda estão por vir. Já fica também o convite aqui para o nosso próximo diálogo, que acontecerá sexta-feira, essa próxima sexta-feira, com a participação da empreendedora social Ana Fontes, em que o nosso tema vai ser: e aí, será que o empreendedorismo tem cor? Então, bora pensar sobre isso, refletir sobre isso e seguirmos aí juntas, juntas e juntes para fazer com que as micro-revoluções se tornem reais na vida da gente. Super obrigada mais uma vez e fico à disposição para que esses bulimentos se sigam aí em todas as plataformas possíveis. Eu reforço o convite para vocês irem lá acompanhar, que realmente, assim, ouvir a Paola e a Ana Helena também, né, falando e entrevistando, trocando uma ideia, é um momento maravilhoso. E queria também esticar o convite aqui, gente, que é para falar com as pessoas brancas diretamente, né? O convite é para a gente sair da neutralidade, para a gente parar de achar que a gente é corpo neutro, né, nesse território chamado Brasil. Sair da neutralidade significa se ver implicado, né, racialmente. E acho que é a partir daí que a gente começa a desenhar outros diálogos, outros modos da gente lutar juntos e juntas e juntos, né? Porque sem esse diálogo a gente não vai avançar minimamente para direção nenhuma, né? Então é isso, a gente se entender dentro do racismo como brancos, né? Como é que a gente age, como é que a gente interage e principalmente como a gente escuta, porque antes de falar, né, antes de percorrer esse caminho da fala, a gente precisa reeducar a nossa escuta também. Então é isso, teria muito mais o que dizer hoje, mas por enquanto, muito obrigada, Paola. Tua presença aqui é uma honra pra gente, expande muito aqui os nossos conhecimentos, né? E fico muito feliz da gente poder estar juntinho aqui, mesmo que virtualmente. Um grande abraço para você. Muito obrigada por esse bate-papo de hoje. Um abraço, gente. Até a próxima. Quero muito agradecer a Paola a presença. Agradecer muito também as falas das minhas colegas Fafi e Jane, porque foram muito elucidadoras dessa fantasma que é a branquitude, né? Dessa semipresença, desse universal que não é nada, desse universal que é opressor e que vai sendo cada dia mais denunciado por nós todos que estamos nesse fronte. Quero dizer muito que essa bulinada primeira, né, de e aí branquitude, não vai ficar assim. A gente abriu essa gira agora, né, essa conversa ainda vai ter mais tempo. Amada Paola, gratidão profunda pela partilha, pela troca. Foi um prazer imenso te ter aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos. E bora lá, bora fazer a gira girar, bora buscar caminhos, bora estar dispostos a mudar, a narrar outras perspectivas, outras formas de existência e de manutenção da vida. Esse modo civilizatório não dá mais. Bora lá, bora lá. E é isso, amores e amoras, siga a gente em Quimpa nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso Instagram, no nosso Facebook. É isso, por hoje é só, até daqui a pouco. Um grande beijo no coração. Somos afro-latinas, mulheres fortes, e se lutar é nossa sina. Só unidas vamos vencer. Somos afro-latinas, mulheres fortes. Você ouviu Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.